de forma errada, é um grande vilão. Ao ser jogado na pia, no tanque ou no vaso do banheiro, ele se acumula na rede e entope as tubulações. Por isso, armazene o óleo utilizado em garrafas PET e procure locais que façam a reciclagem. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. O Posto Santo Antônio anuncia a você, giroaense, uma grande novidade. A Shell está chegando em Giruá. Uma das marcas de combustíveis mais reconhecidas do mundo chega com exclusividade no Posto Santo Antônio, trazendo tecnologia avançada, desempenho superior e padrão internacional de qualidade. Agora em Giruá, você poderá abastecer os combustíveis Shell V-Power, desenvolvidos para máxima performance e proteção de motores. Mudamos para evoluir. Evoluímos para oferecer mais qualidade e segurança para você. Fique atento às novidades que vêm por aí. Posto Santo Antônio, confiança de sempre, agora com qualidade Shell. Rádio Giruá 102.9. Liderança local, audiência regional. O programa a seguir é produzido e apresentado sob inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Os céus se abrem, a terra treme e as maravilhas de Deus acontecem. A partir de agora, você vai ouvir o programa Alto Astral, com o astrólogo Professor Nelson, o mago das estrelas, o terapeuta do amor. Com seus dons mediúnicos, vai revelar os segredos da vida e os mistérios da fé. Uma estrela vai brilhar no meu caminho, o meu dia vai chegar. O programa Alto Astral está no ar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho, uma estrela vai brilhar. Caminho sempre sorrindo, sempre em meu olhar. Legal, de bem com a vida, legal, de bem com a vida. Muito bom dia a todos, muito bom dia, gente. Estamos chegando, trazendo aquela luz, a paz, a espiritualidade, a vida, as boas energias espirituais e astrológicas. Mais um dia agradecendo a Deus, ao Divino Mestre Jesus, porque esse dia será, com certeza, um grande dia maravilhoso na vida de todos nós. Gente querida, eu começo o programa falando a respeito das coisas do amor. Você sabe que o amor é uma coisa maluca, né? Às vezes a pessoa não escolhe quem ama, né? É, às vezes acaba o coração ele acaba se apaixonando, né? Às vezes por quem não deve, é verdade. Mas olha só, o amor é uma coisa linda, uma coisa bacana, né? Mas às vezes leva a pessoa ao fundo do poço, né? Pessoa apaixonada. O amor não correspondido, ele é uma coisa muito difícil, muito terrível, né? É verdade. Então veja bem, olha só. Hoje tem atendimento no Hotel do Santo, aqui em Giruá, durante todo o dia, tá? Durante todo o dia. Você pode ligar, marcar, agendar pelo 559-9718-7084. Tá bom? Pode mandar também as suas iniciais, seu nome aqui para a rádio ou para o meu celular, né? O meu WhatsApp aqui, o 55-99718-7084, as iniciais do nome, a data de nascimento e, de preferência, se é masculino ou feminino, eu faço algo mais objetivo, mais direto para você, tá bom? Vamos em frente então, trazendo sempre aquela luz, aquela espiritualidade. O sol transita no signo de Touro, trazendo para os taurinos as boas energias, viu? É, a casa da fortuna está aberta. Jogos, aposta, trato com dinheiro, compra, venda. Tudo que você fizer agora em termos materiais, há uma tendência muito forte que dê tudo certo, viu? É, o seu regente está favorecendo você. A lua está em ótima posição também para a questão do amor. Isso falando para os taurinos, né? É, então a questão do amor e do dinheiro bem favorecido. Alguns cuidados e cautelas naquela questão da saúde, né? É, tinha uma escolinha do professor Raimundo e o cara gritava, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E é verdade, sabe que a pessoa tendo saúde, né? O resto ela consegue, né? É, com certeza. Gente, hoje eu trouxe uma musiquinha nova, vamos ouvir aí. Daqui um pouquinho eu volto. Vai mandando as iniciais aí. Daqui um pouquinho tem a Vidência no Ar pra você. Professor Nelson vai te revelar o que as estrelas querem te falar. Amor, destino e direção, resposta certa pro coração. Ligue agora sem pensar, 55997187084 pra ligar e sua vida transformar. Astrólogo, professor Nelson, o mago das estrelas, o terapeuta do amor, música. Ligue e descubra! Professor Nelson vai te revelar o que as estrelas querem te falar. Amor, destino e direção, resposta certa pro coração. Liga agora sem pensar, 55997187084 pra ligar e sua vida transformar. Astrólogo, professor Nelson, o mago das estrelas, o terapeuta do amor. Legal, de bem com a vida, junto com você, até 15 para as 8, né? É verdade. Está comigo o Romeu aqui nos trabalhos técnicos ali, mandando aqui as iniciais de seu nome. Bom dia, 1 do 8 64, COL, sexo masculino, né? 1 do 8, signo de leão, meu amigo leonino. Os leoninos brilham muito, viu? É, tem sucesso aí naquilo que fazem, né? Só são muito, às vezes, sensíveis quanto à opinião dos outros. Quero dizer pra você, tem que entrar num ouvido e sair no outro, né? E segue a vida em frente, coisas boas estão para acontecer. O momento está bem favorecido aí para as questões do amor, viu? Área de família também bem favorecido. Alguns atrapalhos, dificuldades podem acontecer na área de trabalho e também na vida financeira. Por isso, evite fazer compromissos grandes aí, para que você não fique um pouco atrapalhado, nervoso, né? É, o leonino não gosta de dever, né? Quem é que gosta, né? Mas, assim, é um signo que é muito correto, né? Gosta de cumprir. E aí acaba sofrendo, às vezes, um pouquinho por causa dessa questão aí de índole, né? É verdade, né? Daquele sentimento, assim, de honrar a palavra. Acaba trazendo alguns sofrimentos aí para você, tá bem? Mas o demais, tudo certo, tudo correndo a mil maravilhas, né? Tá que nem o Sonil lá de Caibaté, né? A mil pelo Brasil. NPA 3 do 11 73, sexo feminino, e o signo é escorpião, né? Nossa amiga do signo de escorpião. Escorpião é um signo que é muito passional na área do amor, ele vai de cabeça, né? E às vezes se torna um pouco possessivo, né? E acaba sufocando a pessoa que está ao seu lado. Dê um pouquinho de liberdade para você mesmo e para a pessoa que está ao seu lado, e as coisas boas vão acontecer com mais facilidade, tá bom? É, na área financeira, um dinheiro que estava para chegar, está chegando, viu? É, tá chegando, de trem, mas está chegando. Demora um pouquinho, mas vai chegar, tá? Então não se preocupe aí, não se desespere, porque dias melhores virão, tá bom? Tá chegando a essa questão financeira. É, na área de família, tenha cuidado e cautela com o que você diz. Pode magoar alguma pessoa sem querer. É, às vezes a verdade magoa, né? É, então tem que medir as palavras. Comprar uma fita métrica, né? Vai medindo as palavras, né? É, no sentido figurado, lógico, né? Tem que pensar bem, né? Antes de falar, porque depois de falar, tá falado, né? Tá certo? 21 do 11 também, de 81, Olha só, no último dia então de Escorpião, já passando para Sagitário praticamente, né? As duas características incidem em você, né? Tanto a questão do desprendimento, a boa comunicação, quanto também o perfeccionismo, né? Querer fazer tudo perfeito. É o momento agora é que você deve aguardar os acontecimentos, viu? Evite tomar decisões precipitadamente, tá bom? O período agora, como o Sol transita em Touro, ele não é muito favorável para você realizar mudanças, tá bom? Então, né, ficar de molho, né, aguardar os melhores momentos. E aí, quando passar esse período, agora o dia 20, 21, entra o Sol em Gêmeos. Aí vai facilitar um pouco para você a sua vida, principalmente na questão amorosa, tá bom? Gente querida, vamos em frente, você vai mandando as iniciais, a gente vai fazendo. Lembrando que hoje eu tenho atendimento no Hotel do Santo durante todo o dia, mas quando eu vinha para cá ontem de noite, né? Meu Deus do céu, enfrentemos cobras e lagartos na estrada, né? Era noite já, e algumas máquinas agrícolas na estrada, assim, muito escuro mesmo, né? E eu tive a vidência aí com um senhor. Esse senhor estava numa máquina dessas colheitadeiras, né? E deu uma dor, ardência no peito, né? Era como se ele estivesse tendo um infarto, alguma coisa nesse sentido, né? E estava sozinho, e também era noite, né? Então veja bem, olha só. Quando você se sentir cansado, esgotado, você que trabalha no campo, né? Dá uma parada, desce da máquina, desce do trator, desce do carro, desce da caminhonete, né? Espicha as pernas, espicha os braços, dá uma alongada. Porque o mal, ele não escolhe hora, né? A morte não marca dia. E ela vem para grandes e pequenos, ricos e pobres, né? A morte, ela não marca o momento que vai chegar. Então, para você não ser surpreendido solitariamente num lugar onde não haja recurso, né? Recurso, eu digo, pedir um socorro, entende? Evite essas questões, assim, de se isolar, tanto na estrada, quanto também no campo, né? O pessoal que trabalha com colheitas, com coisas assim, às vezes vão até altas horas da noite fazendo aquilo ali, né? E chega um momento que o corpo, nós somos feitos de carne e osso, né? Então o corpo cansa, normal cansar, né? Tem que descansar, tá certo? Amanhã você pode colher de novo, mas se você perder a vida, eu costumo dizer que enquanto a vida há esperança, mas perdeu a vida já não tem o que fazer. Então eu vejo aí, muitas vezes, algumas pessoas acreditam, outras dão risada, não acreditam, mas existe um espírito, eu já vi ele, né, assim vestido, com uma veste negra, né? E uma foice, e trazendo a morte, né? Para aquela determinada pessoa. E quando esse tempo chega, né? Alguns é tempo ou fora de tempo, como eu disse, ela não marca a hora. Mas o que a gente puder evitar que aconteça, vamos evitar que aconteça, né? Esse é o meu papel aqui, né? Fazer, trazer para você a questão espiritual para você. Eu vi esse senhor ontem, eu tive uma vidência, né? Tendo essa questão, sentindo alguma coisa. E me veio na ideia de falar para que você que trabalha aí, né? Não seja surpreendido, né? Até mesmo antes de acontecer, sentiu alguma coisa, vai no médico, faz os exames. Né, aquela bateria de exames e tal, para que a coisa pior não aconteça, tá bem? Vamos em frente, você vai mandando as iniciais, eu vou fazendo a vidência, à medida que vai chegando, né, e tá chegando bastante, a gente vai fazendo as previsões para hoje, quinta-feira, né, esse dia maravilhoso. Chegou para nós aqui AMV, só a data do ano aí não adianta, né? Eu preciso da sua, o dia do aniversário e o mês, né? Para mim saber qual é o seu signo. Não é uma adivinhação, pessoal. É uma previsão astrológica, né? Agora sim vem uma inteira aqui. CM 29/9/62. 29/9/62, signo de Libra. Libriano coração, olha só, cuidado e cautela com algumas coisas que podem vir atrapalhar você, seus planos e projetos. Alguma coisa tramitando na área da justiça vai chegar para você aí, alguma carta, alguma coisa, trazendo notícias favoráveis, viu? Que você está vencendo alguma coisa aí, tá bem? Na área do amor, agora é o período em que você pode sim descontrair e viver aquele momento bacana, né, com a sua pessoa amada, tá bom? 1/3/93 também, olha só, a pessoa do signo de Peixes, pisciano coração. Os piscianos são um pouco sensíveis demais, né? Às vezes choram por nada, né? Mas eu quero dizer para você, olha só, que esse momento agora eu vejo alguém, tá, por algum motivo, né, atrapalhando seus planos e projetos. É aquela verdadeira coisa, tentando puxar o seu tapete, né? Tanto na área do amor, quanto também na área de trabalho. Então, muito cuidado com o olho grande e a inveja. Tem gente que acredita, outros não. Mas a inveja e o olho grande é pior que pecado e feitiçaria, né? Verdade. Então, olha só, já diz o livro sagrado, né? Então, muito cuidado aí, né? Mas que carro bonito você tem. Daqui um pouquinho fecha o carro, né? É verdade, bate o carro, já estraga tudo, né? Meu Deus do céu. Gente, hoje tem atendimento no Hotel do Santo. Eu trouxe algumas pedras semipreciosas que trazem sorte em alguns aspectos, né? Alguns aspectos da vida, né? Umas são mais para o amor, outras para proteção contra a inveja, outras também abrem o campo financeiro. E eu vou estar dando essa pedrinha aí para aquelas primeiras pessoas que chegarem para a sua consulta, tá bom? Muita gente me pergunta, mas astrólogo tem que ser muito caro uma consulta das suas, né? Porque tem astrologia, tem as cartas do tarô, tem a vidência, tem a numerologia. A consulta apenas R$50, é um valor quase que simbólico, né? Tem uma cidade que o pessoal pergunta, né? Mas é só 50 mesmo? É, a consulta é R$50. Agora, se claro, se a pessoa quiser fazer isso, fazer aquele outro, aí logicamente que vai ter o gasto dos materiais. Vamos trazer aquela vinheta bonita, Romeu. Daqui um pouquinho eu volto trazendo mais vidências para você. O amor e o ódio, fidelidade e traição. Quando o ciúme se torna a mais cruel de todas as armas. Nosso amor eterno, como o céu e o mar. Você está ouvindo o programa Alto Astral. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual ao seu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Precisa de ajuda? Ligue 55 997 18 70 84. 997 18 70 84. Não há nada mais difícil que viver sem ti. Sofrendo Legal, de bem com a vida, junto com você, durante esses minutos, trazendo sempre as novidades astrológicas e espirituais, mas sempre cumprindo aquele cronograma, né, gente? Que eu sempre gosto de levar a esperança, né? Às vezes você pode estar na situação mais difícil que esteja, né? No fundo do poço, como diz o outro, né? É verdade, mas eu quero dizer que existe uma luz no fim do túnel, tá? E você pode buscar essa solução. Hoje eu estou ali aconselhando, também fazendo o benzimento santo, aquela oração forte, ali no Hotel do Santo. Pessoa a pessoa, né? Ninguém vai ficar sabendo do seu segredo, né? É eu, você e Deus, tá certo? Também a última aqui mandou 16/2/91. Pessoa que nasce sobre a influência do signo de Aquário, né? Os aquarianos são sonhadores e também perfeccionistas. E às vezes a gente costuma dizer um pouco loucos, né? É, o aquariano, assim, ele tem ideias mirabolantes que parece que não vai funcionar e acaba funcionando, né? Acaba dando certo. Então são pessoas que vivem em um outro patamar intelectual, vamos dizer assim, né? Porque elas não acreditam no óbvio e elas acreditam no impossível. E o impossível também acontece, né? Às vezes, mas é impossível, não, mas acontece. E essa pessoa aqui é assim, né? Pessoa perseverante. Olha só, sorte para você nos estudos também, que se referir aí a concursos, trabalho, promoção, né? Tudo que ficar relacionado nesse sentido de trabalho vai estar bem favorecido. A negatividade fica para a questão do amor, viu? Algumas brigas e desentendimentos poderão acontecer com a pessoa amada. Daí, o amor não estando muito bem, as coisas não ficam muito boas, né? Eu costumo dizer que quando o amor vai bem, tudo vai bem, né? Parece que a pessoa pode morar embaixo da ponte lá que tá tudo certo, né? Quando o amor é bacana, né? Tem um ditado, não sei quem falou, mas algum filósofo deve ter falado, né? Que quando tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, né? Então, verdade, quando o amor vale a pena, que você luta e consegue, conquista aquela pessoa amada, como é bom, como é feliz, né? É dar aquele beijo, aquele abraço, aquele carinho com a pessoa amada, né? É verdade. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, vivem um relacionamento de aparência, né? Já não se amam mais, já não pega na mão, já não tem aquele beijo gostoso, já não tem aquela palavra de incentivo, de carinho, né? É, você sabe acordar de manhã, olhar para a esposa, né? Dizer, mas como você está bonita hoje. Faz toda a diferença, né? Mas a mulher já vai no céu, já fica, né? Vai no cabeleireiro, no maquiador lá, né? Já fica bonita. E para você, né? Para você, o companheiro que está ali ao seu lado. Só que tem um detalhe que atrapalha tudo isso, que é o ciúme, né? Quando o ciúme, ele atua, né? Ele destrói vidas, destrói relacionamentos. E aí é muito complicado quando aparece essa questão do ciúme, né? Do ciúme, tá certo, gente? Vou pedir pro Romeu uma musiquinha ali. Pode ser aquela do forrozinho do Nelson, pode ser. Daqui um pouquinho eu volto trazendo mais previsões para você. Lembrando que hoje tem atendimento no Hotel do Santo durante todo o dia. Liga para mim, 55 997 18 7084. Do meu sonho, minha prenda é você, e os meus desenganos eu não consigo te esquecer. Foi que eu vi, foi que eu passei, foi que eu chorei longe de você. Foi que eu vi, foi que eu passei, foi que eu chorei tão longe de você. E no ranchinho que eu brincava, com você, duas crianças separadas para nunca mais se ver. Foi que eu vi, foi que eu passei, foi que eu chorei, longe de você. Foi que eu vi, foi que eu passei, foi que eu chorei, longe de você. Legal, gente, bem com a vida. Hoje, durante todo o dia, no Hotel do Santo, a consulta com as cartas do tarô, as cartas que falam, e também astrologia, numerologia, tudo aquilo que você quiser saber sobre amor, negócio, dinheiro, sorte, saúde, família. Daqui a pouquinho chega aí o Egídio Ledur, trazendo as novidades, as notícias para você. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, beijo grande no coração e aquela mensagem: nunca desista do seu sonho. Sempre há tempo de ser feliz. Quinta-feira que vem a gente volta. Um forte abraço, até lá. Você levou o meu coração. Diz que não, não quer mais o meu carinho. Chora e sorri a meu lado, estamos dois abraçados. Não vai ser fácil viver sozinho. Tudo que juntos passamos, desde que nos encontramos, o amor e o carinho. Parece que eu morri. Desde que eu te encontrei, amor, amor fica do meu lado. A solidão me dói demais. Meu coração sem ti, parece que eu morri. Servidor público, atenção! Precisa de crédito com as melhores taxas do mercado? Na BF Assessoria e Negócios, correspondente Caixa Aqui, você encontra consignado com parcelas que cabem no seu bolso. Contratação rápida, sem burocracia e com total segurança. E ainda, seguros para proteger você, sua família e seu patrimônio. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp e faça sua simulação agora mesmo. BF Assessoria e Negócios, soluções financeiras feitas para você. Está localizado na rua Francisco Leopoldo Uri 332, Centro. WhatsApp 55 99904 8843. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar, mesmo antes de plantar. A Secretaria Paroquial conta com diversos itens religiosos para sua devoção pessoal e para presentear pessoas queridas. Bíblias, terços, medalhas, adornos de portas, imagens e quadros de santos, crucifixos e uma variedade de camisetas e blusas religiosas. Na busca de um presente ou se você deseja agregar algum item no seu espaço de oração, visite a lojinha da paróquia. Demonstre sua fé adquirindo produtos da Secretaria da Paróquia. É agora, economia de verdade é na Fitz Tintas. Tem mais ofertas do Feirão Limpa Estoque Fits Tintas. Acrílico mais cobertura 18 litros de R$279,90 por R$199,90. Emborrachado superior 6 em 1, 18 litros de R$529,90 por R$429,90. Resina acrílica alto brilho 18 litros de R$529,90 por R$399,90. Esmalte alto brilho 3,6 litros de R$114,90 por R$89,90. 30% de desconto à vista e tudo em até 12 vezes sem juros. Só no Feirão Limpa Estoque Fits Tintas. Bom negócio é pintar com a Fits. Giro A 102.9, a rádio da informação. Atenção, amigos e clientes, o frio chegou e é agora que o seu veículo mais precisa de cuidado. Bateria fraca no inverno é dor de cabeça na certa, por isso não espere ficar na mão. Passe agora no Atacadão das Baterias e Lubrificantes Santa Rosa. Aqui você encontra tudo para manter o seu carro, caminhão ou máquina agrícola em dia. Baterias de alta qualidade, troca de óleo com produtos originais, filtros para todas as linhas, aditivos corretos para melhor desempenho e proteção. Lembre-se, manutenção preventiva é sempre mais barata que a corretiva. Evite imprevistos, aumente a vida útil do seu veículo e enfrente o inverno com segurança. Aqui, no Atacadão das Baterias e Lubrificantes Santa Rosa. Qualidade, confiança e atendimento especializado. Funerária Excelsior, 50 anos de respeito e dedicação. Há meio século. É uma referência em Giruá, oferecendo serviços funerais completos com ética, acolhimento e respeito às famílias e seus entes queridos. A Funerária Excelsior tem ampla variedade de urnas de diferentes modelos e acabamentos e todos os complementos que garantem um serviço digno e respeitoso. Capelas confortáveis com suporte tecnológico, mídias e chuva de pétalas para cerimônia de despedida. Também oferecemos planos funerários completos, incluindo serviços de cremação e condições facilitadas de pagamento. Túmulos, jazigos e capelas com materiais de alta qualidade e mão de obra especializada. Construção de carneiras e jazigos, serviços de zeladoria, reforma e manutenção de túmulos. Funerária Excelsior, uma empresa genuinamente giroaense. Meio século de história. Serviço humanizado e de confiança. Plantão 24 horas. Fones 3361-1660 ou 991-14-9115. Funerária Excelsior. Compromisso, respeito e cuidado. Prezados produtores rurais, quem investe na terra e trabalha buscando mais produtividade, agora pode contar com Revisar e Agro, uma parceria para atender as necessidades do agronegócio, com precisão e rapidez, atuando com confiança para fazer a diferença, unindo qualidade e velocidade para alcançar os melhores resultados. Revisar e Agro, comércio de peças agrícolas para atender no varejo e no atacado, um suporte vital para o seu maquinário agrícola ter o melhor desempenho. Atendimento especializado com conhecimento e confiança. Aqui em Giruá, na Avenida Bento Gonçalves, 1016. Revisar e Agro. Velocidade e qualidade. A nossa marca no campo. Programação Rádio Giruá 102.9. Se ligue na próxima atração. No primeiro lugar da audiência com você. Rádio Giruá, FM 102.9. Programa Primeiras Notícias. Apresentação Egídio Ledu. Olá, bom dia. Quinta-feira, 14 de maio de 2026. Manhã um pouquinho mais quente. Quanto hoje, Romeu? 10 graus hoje. Muito bom dia para você que está ligado. Os destaques hoje é mais curtinho aqui, vamos até 8h05, num oferecimento da Corsan, vivendo o maior ciclo de obras da sua história. Mais de 1 milhão de gaúchos já foram beneficiados e agora o ritmo só aumenta. Corsan, a natureza movimenta o Rio Grande. A nossa natureza movimenta o Rio Grande. Segil, com muitas ofertas, tem um listão que você vai conferir aí, dentre elas, café, Nescafé, original sachê de 185 gramas, R$ 16,49, lava-roupa Zombo, caixa de 800 gramas, R$ 13,49, e farmácia do Polaco. Você confia porque você conhece. Primeiros destaques nacionais e internacionais. STF empata a decisão sobre demissão compulsória do seletista aos 75 anos. Justiça manda soltar MC Rian em São Paulo. Temos aqui... ANAEL suspende leilão de termoelétricas, vendido por Batistas, Esteves e Petrobras. Caiado cobra explicações de Flávio, mas diz que foco da direita deve ser derrotar Lula. Bolsonaro orienta Flávio a seguir com pré-campanha à presidência. Produtora nega haver dinheiro do Master em filme sobre Bolsonaro. Negou, né? E o pai de Daniel Vorcaro foi preso. Olha aqui, esta notícia vai viralizar hoje. Investigações sobre fraudes financeiras resultaram na prisão de Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, durante uma operação deflagrada no dia de hoje. Agora, né? A detenção é uma operação autorizada pelo ministro André Mendonça. De acordo com o Conselho do Controle de Atividades Financeiras, COAF, Henrique Vorcaro exerceu a presidência da Multipar e é suspeito de envolvimento em transações que somam 1 bilhão desde 2020 até 2025. Movimentações financeiras teriam sido realizadas para ocultar ativos e dificultar rastreamento do patrimônio. A COAF detalhou, a Multipar concentrou operações de mais de 1 bilhão. Estão ligadas as contas relacionadas ao ex-dono do Banco Master, o filho, né? Daniel Vorcaro. Então esses são os principais destaques nacionais e internacionais. O futebol, o intervalinho e a gente volta com as notícias regionais. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. 6 jogos encerram hoje a quinta fase da Copa do Brasil. 6 da noite no horário de Brasília, o Botafogo jogará pelo empate fora de casa contra a Chapecoense. Às 7 tem Confiança e Grêmio, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O tricolor gaúcho pode até perder por 1 de diferença, que passa para as oitavas. No caso do duelo de Atléticos, quem vencer se classifica e empate leva para pênaltis. 7:30 o Corinthians recebe o Barra e jogará pelo empate. Às 8, fora de casa, o Fortaleza é quem jogará pelo empate com o CRB. Por fim, às 9:30 tem Vitória e Flamengo. Aí, quem jogará pelo empate é o time carioca. Ontem o Vasco se classificou mesmo após empatar com o Paysandu por 2-2. O São Paulo perdeu para o Juventude por 3-1, foi eliminado e demitiu o técnico Roger Machado. O Santos avançou com uma vitória por 2-0 sobre o Curitiba, assim como o Mirassol, que fez 2-1 no Red Bull Bragantino, e o Palmeiras, que atropelou o Jacuipense por 4-1. O Atlético Mineiro eliminou o Ceará nos pênaltis após perder por 2-1. Enquanto o Bahia deu adeus à Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Remo pelo mesmo placar. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. É tempo de colher, é tempo de rentabilizar. Momento certo para contar com a Agrofel, que cultiva décadas de experiência no recebimento, armazenagem e comercialização de grãos. Na Agrofel, você, produtor rural, encontra modalidades atrativas de negociação, inclusive a facilidade na troca de grãos por insumos. Tudo com qualidade e segurança para você otimizar o seu tempo. Agrofel, com você em todo o tempo. Mas bate, comeu aquele churrasco caprichado, uma carne gorda, um carreteiro bem servido e depois ficou com o fígado pedindo arrego? Azia, má digestão, peso no estômago, isso não é vida, vivente. Te digo uma coisa, Na farmácia do Polaco tem o Meg Ervas, parceiro forte para essas horas. Ele ajuda a combater a gordura no fígado, dá uma força para a digestão e ainda protege o teu organismo de coisas que possam te fazer mal depois de uma boia pesada. E para quem gosta de comer bem, mas não quer pagar o preço depois, então não te entrega, gaúcho. É na farmácia do Polaco, Meg Ervas. Se é para encarar um bom prato, uma boia boa, que seja com respaldo do Meg Ervas. O cuidado certo pro gaúcho que não abre mão de comer bem. A Menegazzo Concessionária Yamar traz para você os tratores que combinam design moderno com a eficiência que o seu trabalho exige. Além de ser o único da categoria com 2 anos de garantia de fábrica. Isso mesmo, 2 anos de garantia de fábrica. Nossos tratores são o equilíbrio perfeito entre estilo e funcionalidade, garantindo baixo consumo de combustível e um desempenho excepcional em todas as operações. Conheça mais sobre a linha de tratores que está revolucionando a agricultura brasileira, os tratores Yamar Solis. Entre em contato pelo 54-999-17-9780 com o Christian, 54-999-17-9780. Visite a nossa concessionária na Henrique Gassem 265, em Santa Rosa. Grupo Menegazzo. A força no campo. Rádio Giruá. Aqui você sabe muito mais. Atenção você que sonha com a casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida está com novas atualizações que vão facilitar ainda mais a realização do seu sonho. Agora ficou mais fácil sair do aluguel e conquistar o seu imóvel. Na BF Assessoria e Negócios, correspondente Caixa Aqui, você faz sua simulação e análise de crédito com atendimento rápido e totalmente online pelo WhatsApp. Nossa equipe cuida de todo o processo para você. Não deixe essa oportunidade passar. Chame agora a BF Assessoria e Negócios e tire de vez o seu sonho do papel. Estamos localizados na rua Francisco Leopoldo Uri 332, centro, em diagonal à caixa d'água da Corsã. WhatsApp 55999048843. Você é rica e leva. Festa e reunião dançante em Cândido Freire, Giruá. É no domingo, dia 17 de maio. Promoção da Comunidade Evangélica São Lucas. Churrasco ao meio-dia. Cartões à venda com membros da comunidade. Reunião dançante na parte da tarde. E pra fazer animação tem Banda Coringão de 3 de maio. Convide os amigos, reúna a turma e venha participar. Isso é Banda Coringão. E atenção, a comunidade São Lucas de Cândido Freire informa. O valor do cartão de churrasco com 2 quilos será de R$100. E à tarde, não haverá cobrança de ingressos para o sarau dançante. Participe neste domingo, dia 17. Grande festa na comunidade evangélica São Lucas de Cândido Freire. Ela chora, chora. Amigo produtor, a Trevosul está sempre junto com você, buscando por máximo rendimento a cada safra. Na cultura do milho, plante os híbridos da Pioneer, sementes da mais alta qualidade genética, com tecnologia de ponta e o TSI mais completo do mercado, proporcionando assim resultados impensáveis. Milhos Pioneer, campeões em produtividade. Converse com os técnicos da Trevosul e tenha a certeza do melhor investimento. Trevo Sul, fortalecendo o solo desta região em Santa Rosa e Giruá. O inverno chegou com tudo na Saele Calçados. Na Saele Calçados você encontra muitas novidades femininas e masculinas para arrasar neste inverno. Botas femininas e masculinas, pantufas quentinhas e confortáveis, tênis lindíssimos para todos os estilos. Qualidade, conforto e muito estilo para aquecer seu inverno. Venha renovar seu visual na Saele Calçados e aproveite as novidades da estação. Saele Calçados, novidades toda semana para toda a família. Esperamos por você. O Hospital Regional Unimed Missões é referência em saúde na região e atende pelos principais convênios: Unimed, IP Saúde, CACI, Cabergues, Saúde Caixa, CIS Missões e particular. Conta com estrutura moderna, equipe qualificada e atendimento humanizado para você e para quem você ama. Saiba mais pelo nosso WhatsApp 55 3312 3225-0700. Terminando a obra e procurando os melhores preços. Vem pro Festival dos Acabamentos nas lojas Quero Quero. Várias opções de cerâmica classe A a partir de R$19,90 o metro quadrado. Vaso Aqua com caixa acoplada e acessórios só R$39,90 mensais. Forro PVC a partir de R$16,90 o metro quadrado. Os melhores preços para terminar a obra é só no Festival dos Acabamentos Lojas Quero Quero. E agora, finalizando, primeiras notícias, os destaques pela região. Na tarde de ontem, um caminhão Scania carregado com composto orgânico atingiu dois estabelecimentos comerciais e três veículos lá em Carazinho, na BR-285. De acordo com informações obtidas no local, o veículo seguia de Vitor Grefe para o interior do município, onde a carga seria descarregada, proximidades do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. E por volta de 11h50 de ontem, o motorista estacionou o caminhão no pátio de um restaurante localizado cerca de 50 metros do local do acidente para almoçar. Aproximadamente uma hora depois, ao retornar ao veículo, percebeu que o caminhão havia descido, havia desgovernado, atingido a fachada de duas empresas. Um Vectra, uma caminhonete e uma motocicleta foram atingidas. Equipes da Eletrocar também acionadas para realizar desligamento da energia elétrica no local, devido a riscos provocados pelos danos do acidente. O proprietário do caminhão também foi chamado para acompanhar os procedimentos e os encaminhamentos envolvendo as partes atingidas. Apesar dos danos materiais de grande monta, ninguém ficou ferido no local. Em Juí, um grave acidente de trânsito com óbito registrado por volta de 15 para o meio-dia de ontem, na RS-155, localidade de Santana. A colisão frontal envolveu um automóvel Fiat Uno com placas de Juí e uma carreta carregada de soja de Ajuricaba. Conforme informações apuradas no local, o condutor do Fiat Uno morreu no local do acidente. Já o motorista da carreta não ficou ferido. Em Juí, na tarde de ontem, policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, realizaram a prisão de um homem condenado a 10 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2020, no município de Entre Juiz. O condenado, de 43 anos, estava foragido, foi localizado e preso na localidade de Colônia Mosquer, no interior do município. Após os procedimentos legais, na DP de Juiz, o mesmo foi encaminhado à penitenciária modulada. Ficará à disposição da justiça. O proprietário de um estabelecimento comercial de Juí teve a prisão no dia de ontem. Estava com produtos vencidos no seu comércio, fraldas, bicos infantis, carnes vencidas, cerca de 5 toneladas de produtos impróprios para o consumo, apreendidos em 3 mercados em Juí, numa operação de fiscalização no dia de ontem. Em um dos estabelecimentos vistoriados, as irregularidades levaram à interdição total do local. O proprietário do mercado foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. Segundo o promotor de justiça, Alcindo Luz Basto da Silva Filho, da Promotoria Especializada da Defesa do Consumidor da capital, o local fechado chamou atenção pelo número e pela gravidade dos problemas encontrados. Nós deparamos com todo tipo de problema, relatou o promotor. Entre os itens apreendidos estavam bicos de mamadeira com 6 anos de validade expirada, fraldas infantis vencidas há 4 anos. Também foram localizadas raticidas, produtos de limpeza fora do prazo, além de mercadorias com indícios de remarcação da data de validade. Na área da padaria, os fiscais constataram a presença de mofo nos insumos utilizados na produção dos alimentos. Os agentes também encontraram grande quantidade de carnes e alimentos coloniais sem comprovação de procedência, além de diversos produtos fora do prazo de validade. Parte da carne apreendida passou por avaliação das condições sanitárias, foi destinada ao mantenedouro de animais São Brás, em Santa Maria. A ação faz parte do Programa de Segurança dos Alimentos, coordenado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, 7h20, Romeu Fernandes, com o Primeiras Notícias. Oferecimento Supermercado Segil, Farmácias do Polaco e Corsan. Na sequência, Jaime Flores e o contato direto. Convido a todos a sintonizarem a Rádio Jiruá FM 102.9 ao meio-dia e 40. Estarei com vocês no programa Música e Alegria. Tchau. Oi, eu sou Fabiana. A empresa Graziotin iniciou a sua história em Jiruá no ano de 2002 e ao longo desses anos vem se modernizando para melhor lhe atender. Agora, em 2026, vem de cara nova, Graziotin Moda e Casa. E nesse dia 14 de maio, convidamos você para conhecer uma loja mais completa, que veste toda a família e deixa sua casa mais bonita, moderna e aconchegante. Marque aí na sua agenda. Dia 14 de maio, venha conhecer a Graziotin Moda e Casa de Jiruá. Mota Floricultura, há 9 anos trazendo as belezas da natureza até você. Flores, cestas, chocolates, buquês, arranjos, inclusive fúnebres, além de plantas em geral, mudas de hortaliças, temperos, chás, árvores frutíferas e nativas. Temos também vasos, terras, substratos e acessórios para jardins, aluguel de plantas para eventos e teleentrega. E não perca a novidade. Bazar com semijoias, aromatizantes, linha chimarrão e muito mais. Mota Floricultura, Avenida Bento Gonçalves 682, próximo à Rádio Jiruá. Siga no Instagram, @floriculturamota ou peça pelo WhatsApp 999-46-3525. Mota Floricultura, beleza, qualidade e atendimento especializado. Fique ligado, pois toda semana tem ofertas super econômicas para você aproveitar no Mercado Progresso. E não esqueça, além de você encontrar tudo para a sua cantina doméstica, ainda tem qualidade do Salame Progresso, sempre com preço especial. Mercado Progresso, em Jiruá, na Taídes Pacheco Martins, quase na esquina com a Braulio de Oliveira. Telefone 3361-2652. A Fenasoja acabou, mas aqui na Bliss continua. Peças exclusivas da Fenasoja em todas as lojas com preços de feira. Não perca tempo e vá conferir. São conjuntos, casacos, calças, quintinhas, leggings, blusões e muito mais. Temos legging montaria por apenas R$89,90. Calça masculina por R$139,90. Blusões a partir de R$69,90. Blusas térmicas a partir de R$39,90. E muito mais. Lembrando que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Já nos chama no WhatsApp para garantir. 997-30-6671. Blizz e Companhia, a melhor loja da cidade. Ao celebrar seus 90 anos, a Varpol consolida ainda mais a sua parceria com você, produtor, que sempre investe, visando produtividade. A Varpol sempre atuando com solidez na negociação da soja, farelo, casca e óleo degomado. 9 décadas, prosperando e acreditando no potencial da região, superando desafios ao lado do produtor. Recebemos e negociamos a sua produção de soja na fábrica em Rincão dos Coimbras. Telefone 3361-2612. Em Jiruá, na Presidente Vargas. Telefone 3361-1612. 847, na Unidade Guarani das Missões, fone 3353-1010. Varpol Agroindústria Limitada, há 90 anos valorizando a nossa terra. Olá, amigos e amigas das farmácias do Polaco Filial e Matriz. Me chamo Michelle e vim apresentar algumas ofertas que vão estar acontecendo durante a semana nas nossas duas lojas, Filial e Matriz. Creme dental Colgate Total 12 Clean Mint, 90 gramas por R$ 14,90 cada. Creme facial Nivea, 100 gramas por R$ 33,90 cada. Creme corporal Nivea Milk Loção, 400 ml por R$ 28,90 cada. Kit sabonete Dove, com 6 unidades, por R$ 27,99 cada. Kit seda, shampoo mais condicionador, R$ 22,99 cada. Desodorante Dove Aerosol, 250 ml feminino, masculino, R$ 24,90 cada. Desodorante Bozano Aerosol, masculino, 150 ml por R$ 9,90 cada. Papel higiênico Conf com 12 rolos, folha dupla, R$ 12,99 cada. E amaciante Downy Refil, 750 ml por R$ 16,90 cada. Estamos também com a linha de vitamina C e efervescente a partir de R$14,90 com 10 comprimidos, para você aumentar a sua imunidade e manter-se sempre bem quentinho agora nesse inverno. Farmácia do Polaco, você confia porque você conhece. É a sua farmácia preferida. programação Rádio Giruá 102.9. Se ligue na próxima atração, no primeiro lugar da audiência com você. 8:12 da manhã, fique ligado, vem aí com a gente o nosso contato direto. Rádio Giruá, FM 102.9, programa Contato Direto. Apresentação, Jaime Flores. Obrigado, gente amiga, bom dia para a grande região, para Giruá, para você que nos acompanha de casa, aí se movimentando na sua liberdade nessa manhã de quinta-feira. O tempo é bom, 13 graus a temperatura, e aqui na velocidade do som, o rádio vai te acompanhando. Vamos juntos aqui nos atualizando as principais informações. Você que está no trabalho também, desejando uma boa produtividade. Valeu você que nos leva na carona, vai circular, vai sair de carro. A gente convida, partiu, ligou o Giruá 102.9. Leve a gente junto na comunicação. Obrigado. Uma excelente quinta-feira, o tempo é bom. O sol predomina, uma semana inteira de tempo bom. Confirmando aí a previsão do tempo que você acompanha sempre por aqui. 10 graus agora a temperatura, aqui na movimentada Avenida Bento Gonçalves, em Giruá, capital da produtividade. Esperando que esteja tudo bem com você. Se não está muito bem, busca a tua inspiração, renova a sua fé, a sua força interior para ir sempre superando. E tudo o que acontece de importante aqui, você fica sabendo aqui. Tem inauguração na cidade hoje. Daqui a pouquinho tem inauguração, tem novidade. Você vai ficar sabendo daqui a pouco por aqui. Fique ligado. Hoje também tem espetáculo de humor lá no CTG Querência Crioula. Teatro Serelepe vai se preparando para participar hoje e amanhã, lá com o apoio das Invernadas de Dança e também da patronagem do CTG Querência Crioula, com a liderança do patrão Auri Corso Surimã. Hoje, Serelepe no CTG Querência Crioula, com previsão de tempo bom e menos frio hoje à noite para você se divertir. Evento que tem o apoio aqui na comunicação da Giruá 102.9. Temos também algumas informações importantes sobre o projeto de alterações no trânsito da cidade de Giruá. Você fica sabendo aqui. As repercussões da revelação do fato do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro que está preso, Daniel Forcar, mas quando ele estava solto ainda, dinheiro para patrocinar um filme que estão fazendo sobre o ex-presidente Bolsonaro. Os impactos políticos dessa revelação você vai acompanhar também ainda hoje aqui. Com a técnica de som de Romeu Fernandes. O Ledur daqui a pouquinho com a reportagem em cima do fato e também as informações da segurança pública. Hoje temos aqui no jornalismo um comentário jurídico com os advogados Samuel Flores e Mariana Serafim sobre o assunto heranças e inventários, no quadro Fatos e Direitos. Nosso contato direto chegando para você na comunicação para Super Sergil e as ofertas. Farmácia do Polaco, matriz e filial. E a filial continua sendo uma excelente novidade para você conferir. Se ligue também nas ofertas. Lojas Quero Quero, com a seleção de ofertas em ritmo de Copa do Mundo e também o Festival do Acabamento. Sicoobi, o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil, seja você um cooperado Sicoobi. Forte Dor, a querida caixinha amarela, para você tratar de forma natural dores crônicas nas articulações e também o reumatismo. Forte Dor tem nas farmácias do Polaco. Também gripe tosse, tomou a tosse passou, você encontra, claro, no Polaco. Participando aqui com a gente, Star Bem Móveis, já trazendo a promoção de fogões a lenha para o inverno que começou. Audiocar Centro Automotivo segue a melhor promoção de pneus. Imobiliária Jacaré, com a tradição de Arturo Ferraz e Campos Neto. Vitacar, de cartão assistencial e clínica, com os especialistas para você consultar aqui em Giruá. Fit Tintas, continua aí o mega feirão imperdível. Refúgio dos Três Lagos, abre amanhã, abre sempre no final de semana, sexta, sábados e domingos. Loja Mais Natural. Chegando aí o magnésio incrementado para você dormir melhor na Mais Natural. G7 Autopeças, loja de peças na Bento, ali em frente ao posto BR São Paulo. E a G7 também tem a mecânica, não esqueça, abre bem cedo para atender você, 7h15 da manhã. Qualquer informação de interesse, você pode participar aqui. Canais livres para sua participação de qualquer ponto da região de Giruá, pelo 996-44-8614. Vamos juntos, os profissionais do rádio agradecem a sua ligação, desejando uma ótima quinta-feira para você. Jaime Flores, contato direto. Quinta-feira, 14 de maio, já indo quase para metade do mês 5 do ano. O tempo é bom, 11 graus a temperatura. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai dizer como é que vai ser o frio, kids, que vai voltar. Vai esquentando hoje e amanhã e pode voltar o frio novamente no fim de semana. Daqui a pouquinho você vai sabendo por aqui. E agora vamos conferindo, numa pegada só, fato por fato, notícia por notícia, tudo o que acontece agora no Brasil e no mundo, aqui e agora para você. Quinta-feira, 14 de maio de 2026, este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e faz parte da investigação sobre as irregularidades do Banco Master. Publicitário Thiago Miranda, dono da agência MIT, confirmou ter intermediado repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita após reportagem do The Intercept Brasil revelar que o senador Flávio Bolsonaro teria negociado US$24 milhões com Vorcaro para financiar a produção audiovisual, inclusive com um áudio vazado. E a imprensa internacional destacou a notícia sobre a conversa entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A notícia ganhou espaço no La Nación, The Washington Post, Reuters e Bloomberg, entre outros. A mídia estrangeira falou em aprofundamento da crise no campo bolsonarista. O governo federal anunciou medida para tentar conter a alta dos combustíveis no país. Proposta prevê a criação de um subsídio que pode chegar a 89 centavos por litro de gasolina e 35 centavos por litro do diesel. A ação será implementada por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula. A Anvisa adiou a análise do recurso da Química Amparo contra a suspensão da fabricação, venda e uso de produtos da marca IP. Segundo a agência, uma fiscalização encontrou 76 irregularidades na fábrica, incluindo a presença de uma bactéria em mais de 10 lotes de produto. A empresa deve apresentar hoje medidas corretivas e o caso voltará a ser analisado amanhã. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro avançou ao bater o Ceará nos pênaltis. O Vasco empatou com o Paysandu por 2-2 e também está nas oitavas. O Remo e o Mirassol avançaram ao vencer Bahia e Bragantino por 2-1. O Palmeiras goleou o Jacuipense por 4-1 e está na próxima fase. O Santos bateu o Curitiba e também passou. O São Paulo foi eliminado ao perder para o Juventude por 3-1, que culminou também na demissão do técnico Roger Machado. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Produção e apresentação, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo. É repercutindo, né? E o Romeu Fernandes fez uma pergunta aqui, enquanto ouvia a notícia, aquilo que a gente ia perguntar também. Estávamos aqui sintonizados. Sobre esse caso aí do Flávio Bolsonaro. A pergunta que se faz, né? Para que fazer filmes sobre Jair Bolsonaro? Se não tem dinheiro para fazer, não faz. Qual é a necessidade? Aí aparece o Flávio Bolsonaro pedindo milhões de reais para o banqueiro Daniel Vorcaro para pagar o filme que estava com as prestações atrasadas para pagar a produção, os atores, os diretores. A produção sai caro. Um filme sai caro. Por enquanto é isso que aparece, não se sabe se tem corrupção. O senador negou irregularidades, então não se sabe se tem corrupção, mas pega muito mal para a candidatura do Flávio. Aí o pessoal da direita desce a lenha no PT por causa da corrupção. Aí aparece esse tipo de coisa. Aí não adianta dizer, não, mas os outros também isso, os outros também aquilo. Bom, o fato é o seguinte, para ficar num ponto só, né? Qual é a necessidade de fazer filme sobre Jair Bolsonaro? Se não tem dinheiro para fazer, não faz. Aí tem que sair pedindo dinheiro para banqueiro. É aquilo que a gente fala, hoje está o Banco Master aí no escândalo, né? Mas os políticos do Brasil sempre estão envolvidos com banqueiros, envolvidos com banqueiros. Mas qual é a necessidade de fazer um filme sobre o Bolsonaro? Que ideia de jirico! Ah, tá! É porque fizeram um filme sobre o Lula, mas agora o Bolsonaro tem que imitar o Lula. Sim, foi feito um filme sobre o Lula. Lula, o filho do Brasil. Parece que foi pago aí também com dinheiro público. Lá atrás, tem gente que nem lembra mais, né? Que problema ser jornalista que sempre tem que estar lembrando. Me lembrei agora. Fizeram um filme lá com a Glória Pires. Lula, o filho do Brasil. Eu vi o filme. Isso tem 20 anos aproximadamente. Será que é por isso que os Bolsonaros quiseram fazer um filme sobre o Bolsonaro Jair? Pra quê? Todo mundo já sabe quem é o Bolsonaro. A coisa é assim no Brasil, ó. Tem X% que é bolsonarista e fim de papo. Tem Y% que é lulista e fim de papo. Eles não abrem mão de jeito nenhum. E tem uma grande parte do povo que não está nem aí também. Talvez a ideia fosse fazer um filme para convencer os neutros. Pode ser que tenha sido essa a ideia, né? Mas é o seguinte, vem uma campanha política. Vai ter o espaço da propaganda política no rádio, na TV, na rede social. E tudo mais. Para que fazer um filme sobre Jair Bolsonaro? E aí contratar atores internacionais que custam caro. Qual é a necessidade disso? Ah, bom, se você é bolsonarista, você vai jurar de pés junto que tem que fazer, não, porque tem que. Pois é, tem que. Que agora aparece a voz do Flávio Bolsonaro pedindo milhões aí para o banqueiro Vorcaro para ajudar a pagar o filme. E aí como é que fica? Aí como é que é? Ah, não, tem que fazer, é legal, né? E agora estão aí os bolsonaristas apavorados, ninguém sabe o tamanho do estrago que isso poderá fazer na campanha do Flávio Bolsonaro. O senador nega irregularidades, tudo que foi divulgado até aqui não mostra uma corrupção explícita, né? Porque não é proibido pedir patrocínio, não é proibido. Inclusive a Lei Rouanet, que é uma lei federal, é a lei do patrocínio, né? Um artista vai lá para fazer um filme, um teatro, e pede um patrocínio de uma empresa que vai lá e se inscreve na Lei Rouanet, aí não paga o imposto para o governo e a empresa repassa o dinheiro direto para o produtor. É assim que funciona. Só que ao invés de ir pela Lei Rouanet, logicamente que a turma do Lula não ia liberar a Lei Rouanet para fazer filme sobre o Bolsonaro, e foram atrás de patrocinadores. Não é crime. Só que agora fica mal, né, para o senador Flávio, o pessoal está avaliando ainda, a gente vai repercutir depois. Mas a grande pergunta é essa, né? Já tem um monte de gente na rede social que faz propaganda para o Bolsonaro o dia inteiro. A maior parte da imprensa desce a lenha no Bolsonaro o tempo inteiro, sempre que pode. Agora, de uns tempos para cá, a imprensa está aliviando um pouquinho, diminuiu um pouco as pancadas em cima do Bolsonaro, mas a imprensa, a maioria, desce a lenha no Bolsonaro. Aí o pessoal da direita vai na rede social, já está um falatório que ninguém aguenta mais. Aí foram fazer um filme, tudo bem fazer um filme, mas fazer filme pedindo dinheiro para banqueiro é brabo, né? Ah não, mas a turma do Lula, isso e aquilo. Bom, mas aí é o seguinte, não adianta você justificar o teu erro apontando outro. E a turma do PT nacional, com o rabo que dá para dar a volta ao mundo, agora também descendo a lei na turma do Bozo, né? A turma do Lula, eles vão dizer o quê, né? Com tudo que... Não. Lula nunca foi inocentado, nunca. Simplesmente levaram lá o processo do Lula para o Supremo, foram distribuindo para lá e para cá, e os processos contra o presidente Lula foram caducando por isso, por aquilo, por aquele outro, por esta ou por aquela justificativa jurídica. Nunca foi inocentado. Ah, não, mas isso aí já passou, esqueça agora, é lenha no Flávio Bolsonaro. Então é o sujo criticando o esfarrapado e vice-versa. Tem a dó, né? É o Brasil. Intervalo, já voltamos. Bom dia para você, contudo e apesar de tudo. Supermercado Segilo, ofertas válidas até esta quinta-feira, 14 de maio. Utilize seu aplicativo Clube do Gil e aproveite estas ofertas. Leite LV Piracanjuba, litro 4,59. Tirinhas de frango Aurora, 275 gramas, 5,99. Banana Caturro, quilo 2,39. Abacate, o quilo 2,99. Abobrinha, o quilo 4,49. Brócolis Vassoler, unidade 4,49. Mamão Formosa, o quilo 6,49. Bergamota Caí, o quilo 4,99. Café Nescafé, 185 gramas, sachê original, 16,49. Espaguete Nissin, 500 gramas, 5,98. Molho Fujine tradicional, sachê de 300 gramas, 1,39. Creme dental Colgate tripla ação, 90 gramas, 5,39. Galinha Bom Frango congelada, o quilo, 6,99. Nata Santa Clara tradicional, 300 gramas, 6,85. Pipoca York Premium, 400 gramas, 4,99. E lava-roupas Omo Pó, 800 gramas a caixa, 13,49. Supermercado Segil, tudo o que você quer no lugar que você gosta. O Posto Santo Antônio anuncia a você, giroaense, uma grande novidade. A Shell está chegando em Giruá. Uma das marcas de combustíveis mais reconhecidas do mundo chega com exclusividade no Posto Santo Antônio, trazendo tecnologia avançada, desempenho superior e padrão internacional de qualidade. Agora em Giruá, você poderá abastecer os combustíveis Shell V-Power, desenvolvidos para máxima performance e proteção de motores. Mudamos para evoluir. Evoluímos para oferecer mais qualidade e segurança para você. Fique atento às novidades que vêm por aí. Posto Santo Antônio, confiança de sempre, agora com qualidade Shell. Prepare a casa e a torcida com a seleção de ofertas lojas Quero Quero. Tem mês da cozinha com móveis em 20 vezes sem acréscimo e montagem grátis. Compre TV ou celular e concorra a vários Samsung S26 Ultra, Samsung Galaxy A17 128 GB, 10 vezes sem acréscimo de R$149,90. Sua sala vai virar um estádio. Smart TV Samsung de 32 até a gigante de 98 polegadas com até R$1.500 de desconto. Aproveite a seleção de ofertas lojas Quero Quero. O inverno chegou com tudo na Saele Calçados. Na Saele Calçados você encontra muitas novidades femininas e masculinas para arrasar deste inverno. Botas femininas e masculinas, pantufas quentinhas e confortáveis, tênis lindíssimos para todos os estilos. Qualidade, conforto e muito estilo para aquecer seu inverno. Venha renovar seu visual na Saele Calçados e aproveite as novidades da estação. Saele Calçados, novidades toda semana para toda a família. Esperamos por você. Você é rica e leva. Vem aí, festa e reunião dançante em Cândido Freire Giruá. É no domingo, dia 17 de maio. Promoção da comunidade evangélica São Lucas. Churrasco ao meio-dia. Cartões à venda com membros da comunidade. Reunião dançante na parte da tarde. E pra fazer animação tem Banda Coringão de 3 de maio. Convide os amigos, reúna a turma e venha participar. Isso é Banda Coringão. E atenção, a comunidade São Lucas de Cândido Freire informa. O valor do cartão de churrasco com 2 quilos será de R$100. E à tarde, não haverá cobrança de ingressos para o sarau dançante. Participe neste domingo, dia 17. Grande festa na comunidade evangélica São Lucas de Cândido Freire. Ela chora, chora. eu choro. Atenção, Giruá! Nos dias 14 e 15, eu estarei aí com vocês no CTG Querência Crioula. Duas noites de muita alegria. E não esqueça, você comprando ingresso, você estará ajudando as invernadas no CTG, porque parte da renda será destinado ao CTG Querência Crioula. Vá se divertir! Duas noites de muita alegria com Serelepe! Apoio Cultural, Rádio Giruá 102.9 FM. Viva melhor, viva sorrindo. Doutor Leandro Ferrão Venturini, 25 anos de experiência em implantes dentários, realizando cirurgias avançadas em implantodontia e reabilitação oral, através da tecnologia e fluxo digital, trazendo um trabalho personalizado e com a melhor qualidade. Proporcionamos conforto, segurança e rapidez durante o seu tratamento. Quer transformar o seu sorriso? Fale conosco, Doutor Leandro Ferrão Venturini. Em Giruá e Santa Rosa. Fone Whats 3361-1460. Avenida Bento Gonçalves, 456. Centro, Giruá. Daqui a pouquinho, reportagem em cima do fato. Tem novidade na cidade. Graziotin, moda e casa. O novo formato, novo modelo, com novidades. Daqui a pouquinho o Leduro com a reportagem em cima do fato. Nosso contato direto chegando com as principais informações para você. Vamos juntos até 10h30 da manhã. Temos algumas informações sobre o projeto denominado de Projeto de Mobilidade Urbana, que prevê alterações no trânsito na cidade de Giruá, uma fase já realizada. Nós conversamos nesta semana com o vice-prefeito Luiz César Melo, que nos adiantou algumas informações e vamos compartilhar com você daqui a pouquinho. Hoje tem o Serelepe, hoje e amanhã na cidade, lá no CTG Querência Crioula. Participe! Vamos conferindo aqui as ofertas do Segil para a sua economia, que está valendo. Conferindo aqui as ofertas do Segil para a sua economia, valendo hoje leite Piracanjuba litro por apenas R$4,59, também tirinhas de frango Aurora 275 gramas a R$5,99. Daqui a pouco eu trago as ofertas Hortifruti no Segil. Aqui informação não para. Aqui reportagem em cima do fato, 8h35 da manhã, desse 14 de maio. 11 graus a temperatura. Bom dia para você. Contato direto, em cima do fato. Reportagem. Em cima do fato, direto da novidade. A novidade é Graziotin Moda e Casa Ledur. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia, os ouvintes da 100.9 FM. Graziotin Casa e Conforto. Aqui vamos com mais uma reinauguração na cidade de Giruá, saudar os nossos ouvintes. Vai começar o protocolo neste exato momento aqui, na rua Ataídes Pacheco Martins, no centro da cidade. Vamos então agora ao protocolo de inauguração aqui com o pessoal da Graziotin, Jaime Flores. Bom dia a todos os ouvintes e a todos os presentes, nossas clientes, colaboradores, colegas da Por Menos, né? O padre, as rádios que são nossas parceiras. Hoje a gente está dando abertura, o início de uma nova fase da Graziotin, do Graziotin aqui em Giruá, que é uma loja unificada de Graziotin e Total, onde o cliente vai encontrar aqui toda a parte de casa, na parte da moda, para deixar seu lar confortável e ter o conforto também nos nossos produtos de moda, que hoje a Graziotin já tem a sua marca, né? Quero agradecer a nossa equipe de colaboradores, a Ângela, a nossa colega da Por Menos, que tem nos ajudado bastante nesses períodos aí, pela ajuda, pelo processo que é de montagem, de organização. A gente recebeu bastante mercadoria, então tem bastante mão de obra. e que todas essas mudanças aí que aconteceu dessa reforma que foi feita aqui, foi feito um investimento de iluminação, climatização nos dois espaços, sejam para o conforto e para uma qualidade na compra do cliente, uma experiência confortável e agradável, né? Então, agradeço a vocês e desejo muita sorte nesse novo caminho, nessa nova caminhada dessa unidade aqui. Então, que hoje a gente pede a bênção que o padre faça para nós também, né? Que a Graziotin é uma empresa que tem sua religiosidade, tem muita fé e acredita nas pessoas, acredita no bem, no bem para os outros, né? Então, a nossa missão, assim, de estar sempre sendo abençoados, a gente não consegue o sucesso também sem a bênção de Jesus, né? Então, a gente pede que o padre faça a sua bênção, né? Para a gente depois dar continuidade a cortar a fita e o restante da cerimônia. Vamos ouvir então o padre pároco Gianni Piton nesse momento. Muito bem, então nós estamos aqui participando desse momento bonito da nossa cidade, né, demonstrando também o apoio e a certeza do investimento que a empresa faz, o Grupo Graziotin, né, que tem uma grande referência, como já mencionado, na história do Rio Grande do Sul. E hoje está aqui, né, há 22, 24 anos, né, aqui presente na cidade de Giruá, acessível a uma boa parcela da população, oferecendo os melhores produtos. Então nós pedimos que Deus, na sua infinita bondade, também seja sempre presente, cuide bem deste espaço, dos colaboradores e dos clientes, para que sempre haja a prosperidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus, fonte de sabedoria, a sua palavra encarnada, Cristo Senhor e o Espírito da Verdade estejam convosco. Disse Jesus: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se estragar, com que se salgará? Já não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada no cimo de um monte, nem se acende uma candeia para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro para que alumie todos os da casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Confiantes nesta palavra que o Senhor dirige para cada um de nós, supliquemos esta bênção para todo este espaço e assim para aqueles e aquelas que aqui entrarem e daqui saírem com as suas escolhas feitas. Ó Deus, Pai providentíssimo, que entregastes aos homens a terra e seus frutos, para que todos, pelo próprio trabalho, pudessem prover-se dos bens da criação, abençoai todos os que frequentam esta casa, a fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda se mostrem todos obreiros do bem comum e se sintam verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade. O Deus, Pai de bondade, que a todos deu o mandamento do amor ao próximo, a fim de que um irmão ajudasse em tudo ao outro irmão, olhe em sua bondade para vós e para todos os que entrarem nesta casa. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E, portanto, acompanhando a 102.9 FM, direto aqui da Graziotin. No protocolo agora? Gostaria de pedir que o nosso prefeito, vice-prefeito, usasse da palavra, né? Na sua presença, é nossa autoridade que nos acolheu, Giruá, e é o que representa o nosso município no dia de hoje. Vice-prefeito Melo, na 102.9. Bom dia, Magiane, bom dia, Ângela, bom dia aos nossos funcionários da Graziotin. É um contentamento muito grande estar aqui na reinauguração. Posso chamar reinauguração, né, Ângela? de mais um empreendimento aqui em Giruá, que se firma aqui em Giruá. A loja Graziotin, rede Graziotin, posso dizer assim, totalmente difundida no Rio Grande do Sul e acredito que em Santa Catarina também, com algumas lojas. Então nós estamos muito contentes, muito felizes, lisonjados de ter essa loja, seguir com essa loja aqui no nosso município de Giruá. Loja essa, Ledur, que contempla nossos munícipes com vários empregos, posso dizer assim, trazendo renda, trazendo impostos, dividendos para o município de Giruá e também oferecendo, né, essa gama, essa lista, esse rol de produtos para a nossa comunidade giruaense. Eu posso dizer que sou cliente da loja há anos, conheço a Ângela, acho que há uns 20 anos, né, Ângela? Desde que a loja era aqui na Francisco Leopoldura, em outro endereço ainda, e assim a gente viu o quanto a loja cresceu aqui no município de Giruá. Era um estabelecimento um pouco menor, um pouco mais humilde, mais apertado, e aí depois mudou aqui para a esquina, na frente da escola Otávio Boss, ampliando, né, difundindo, melhorando o ambiente. Sempre que é um prédio novo, né, fica mais bonito, fica mais aconchegante, mais atraente. Então, a gente, como representante hoje do Executivo Municipal, fica muito contente em vir novamente, Ledur, num evento de reinauguração de um comércio. E a gente sempre comenta com o prefeito Taborda que desde o mês de fevereiro ou março é o quarto estabelecimento que nós reinauguramos aqui no município de Giruá. Então isso aí eu acho que mostra a força do comércio, mostra a força do município e também é uma forma de dizer que o município cresce, que o município expande e que oferece melhorias para os seus munícipes. Aí a palavra do vice-prefeito Melo. Muitos investimentos acontecendo aí no município de Giruá nos últimos meses. E a 102.9 FM transmitindo esse ato de reinauguração da Graziotin. Pedimos então que a Ângela faça uso da palavra, que é a nossa capitã desse empreendimento aqui, né? Que a Ângela faça uso da palavra e prosseguimos depois com o corte da fita. Vamos ouvir a gerente então, a Ângela, nesta manhã. Estou emocionada, gente, e assim, muito feliz por esse momento, que quero assim convidar de coração todos os nossos clientes e amigos que venham até a loja, venham conhecer esse espaço, está muito bonito, nós vamos ter muito carinho em receber todos vocês aqui. Então vamos dar agora a abertura desse novo momento, desse novo espaço, uma nova história, vamos começar a contar aqui em Giruá, e espero todos vocês para participar comigo desse momento especial. Daí, portanto, reinaugurada, então, nesse momento, a Graziotin. É, o pessoal agora vai fazer o corte da fita. E vamos ouvir aqui as clientes. Essa aqui foi a primeira cliente que chegou aqui. Como é que é seu nome? Enilda. Anilda? Enilda. Veio bem cedinho para aproveitar as ofertas, é isso? Vim de carona, eu já passei aqui, cheguei. Eu tava ouvindo ali, veio cedo para ver se tem novidades. Tem bastante, viu, Enilda? Tá bom. Tá bom, então. E o seu nome, como é que é? Rosane. Rosane, qual é o teu bairro? Herberto Schneider. Herberto Schneider veio também aproveitar o dia de inauguração para aproveitar as novidades, os preços, é isso? Isso, vamos aproveitar, né? Faz anos que somos cliente, né? Bastante tempo já. Faz. E desde que começou, pelo menos lá embaixo. Vamos aproveitar mais uns poucos. Tá ansiosa para entrar? Então vamos entrar aí, ó. Pessoal, né, neste momento aqui, vamos aproveitar para ouvir mais aqui. Vamos ver o que a Ângela vai dizer aqui agora. Obrigada. Verdade, a gente trabalhou muitos anos com o compadre Duda, né? E assim a gente tem uma parceria com as rádios, né? Que é bem forte. Então, desde aquela época, né? A gente já vinha trabalhando com o compadre, muito querido compadre, uma saudade, né? Que temos dele. Então, verdade, desde 2002 a gente está aqui em Giruá. Falava muito na comadre Ângela, né? É, isso mesmo. Parabéns, Ângela, pelo sucesso aí, meu. Obrigada. Aí, portanto, a Ângela aqui, o que, que mudou aqui, Ângela, para os ouvintes da Rádio Giruá FM 102.1? Eu vi você emocionada falando do meu colega saudoso Duda, mas ficou mais ampla e englobou Total e Graziotin, é isso? Isso mesmo, a Graziotin é uma loja que trabalha bastante com moda, e a Graziotin, a Total já trabalha mais com casa, bazar, eletro. Então agora a gente integrou que as duas têm de tudo. Na parte de moda a gente tem para toda a família, tem a parte de moda íntima, tem feminino, masculino, infantil, calçados, toda essa parte de moda para toda a família na loja Graziotin e na loja Total. Então toda a parte de cama, mesa e banho, eletro, bazar, camping, tem uma variedade de coisas assim aqui. Vai deixar a casa mais bonita, confortável, moderna, né? Eu vi que tem celulares para venda. O que mais tem de itens assim, pessoais que as pessoas podem buscar? Temos celulares sim. A linha de casa tem bastante coisas de eletro também, né? Tem a air fry, tem a panela elétrica, tem de tudo da parte de eletro aqui. Ó, se tu olhar aqui para esse lado assim, a gente tem liquidificadores, cafeteiras, panela de pressão. Mas o queridinho é esse aqui, né? Esse aquecedor, né? É o queridinho da época? Isso, agora pro inverno temos toda a linha de aquecedores também, né? Tem o Vertisol, que é o aquecedor que ele esquenta e ventila, né? É maravilhoso, R$179,99 e dá para fazer no parcelamento do crediário. Com três temperaturas, é isso? Isso, três temperaturas o Vertisol. Tem bastante promoção hoje também, Ledur, na parte de bazar. Então nós temos essa travessa aqui, a lasanheira com tampa, que tá de 69 por R$39,99, 3,7 litros. Faz uma lasanha, ou sobrou churrasco, bota na geladeira com tampa, depois é só aquecer já no forno mesmo, né? Ela é bem prática e útil. Me diz então, Ângela, por que quem está lá em casa não deve perder o dia da reinauguração? Por que não tem que vir hoje aqui? Tem que vir hoje, porque as ofertas, tem bastante estoque, mas as ofertas são limitadas. Então tem, por exemplo, o edredom de casal, que é microfibra e plush, eu tenho estoque limitado. Ele está de R$189 por R$99,99. Não dá para perder, o frio está aí, né, e precisa de um cobertor quentinho. Dá e tem renovar. Aquelas ofertas do dia da inauguração? Isso, essas ofertas são todas do dia da inauguração. Começou hoje e vai até sábado, Ledur. Então eu tenho toda a linha de plush também, para a cama ficar bem quentinha. Eu tenho também toalhas de banho por R$18,99, toalha de rosto por R$7,99, tá bem barato, o preço tá muito bom. A chaleira elétrica também tá na promoção, de R$139,00, tá por R$89,99. Chaleira elétrica agora para fazer um chazinho, para fazer um cafezinho, né, esquentar água pro chimarrão, tá bem bom de preço. É nesses dias da promoção. E tu tá recebendo a força da chefia, né? É isso? Não, sim. Fala um pouquinho aí da chefia que está aqui hoje organizando. Eu trabalho com a Margiane desde que eu entrei, eu conheço a Margiane. Ela trabalhou com nós desde o início ali. E ela faz toda a assessoria de todas as lojas da região. Da grande rede. Da grande rede, da parte da Graziotin, GZT, é com ela. Quantas lojas tem hoje o grupo, Ângela? Tu tem noção ou tu já perdeu as contas? A rede Graziotin vem crescendo, cada mês lojas inaugurando. Eu especificamente quantas lojas não vou conseguir te dizer, Ledur, mas é grande. Nós temos lojas em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul e todas as redes, né? Porque hoje a Graziotin tem a rede Graziotin, tem a rede Total, tem a Franco Jorge, que é específica de roupa masculina, tem a GZT e tem a loja Por Menos, né? Então são redes grandes que estão distribuídas nesses três estados. Um número específico não vou saber te dizer. Ângela, em nome lá da direção da Rádio Jiruá, da nossa gerência, do Jaime, dos meus colegas, desejar muito sucesso para você, para a loja, para a Graziotin, vida longa para vocês e continuem sendo nossos parceiros da 102.9 FM. Ângela, sucesso e parabéns por essa maravilhosa loja que você está colocando à disposição da nossa comunidade. Só temos a elogiar esse teu trabalho e o que a gente está vendo aqui hoje, Ângela. Muito obrigada, Ledur. Agradeço a todos. Espero todos vocês aqui para verem essa novidade que está muito bonita. Loja ampla, climatizada. Está muito bonito. Tem muito produto, muita promoção. E eu espero todos vocês, todos os clientes, todos os amigos que venham aqui, que eu vou estar esperando vocês. Vai lá, Ângela. Ângela já está aqui, já está movimentando aqui os clientes. Já está a loja bombando, Jaime Flores e... isso é maravilhoso. Mais uma vez eu poder estar aqui transmitindo, eu acho que a quarta reinauguração aí desse ano, dos últimos meses, desse ano 2026 aqui em Jiruá, as empresas Jaime, investindo bastante para melhorias, para deixar mais confortáveis os ambientes, para aumentar o estoque. É o caso aqui da Graziotin, Tá muito bonita, viu, Jaime? Direto aqui da Francisco Leopoldo Uri 230, o repórter Egídio Ledur. Obrigado, Ledur, ao vivo em cima do fato, desse momento importante. Então, da reinauguração da Graziotin Moda e Casa, conjugando ali com a Total, fica um espaço conjugado também. A Graziotin liderando, Graziotin Moda e Casa, toda a linha de produtos ali da Total junto, bombando, toda a linha de lançamentos de moda com altíssima qualidade, agora no inverno que está chegando, inclusive, muito bonita também a vitrine lá da Graziotin, quem caminha, quem transita pela cidade, passa e já pode ver as novidades, como também lá da Total agora, somando numa marca só, lá Graziotin Moda e Casa, reinaugurando, trazendo muitos produtos e muitas promoções. Vai se ligando aqui na Rádio A, que aqui você vai ficando sabendo de todas as ofertas e promoções da reinauguração hoje, coincidindo com um dia bonito, um dia de sol, uma quinta-feira radiante, 14 de maio. Daqui a pouquinho, Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Bom dia para você, aqui informação não para. Olha, hoje, quinta-feira, lá na Clínica Vida Carta, a clínica que mais traz médicos e especialistas para você consultar aqui em Giruá, sem precisar sair de Giruá. Doutora Bianca Dresch, especialidade fonoaudiologia, já está atendendo nesta quinta-feira pela manhã, lá na Clínica Vida Card, doutora Bianca Dresch, fonoaudióloga. Amanhã, sexta-feira, doutora Letícia Kaufmann, nutricionista, estará atendendo na parte da tarde, na Clínica Odontológica, aberta todos os dias, na Clínica Vida Card, com todas as especialidades. Doutora Daniele Luiza Rezer Schmidt, amanhã, no turno da manhã, na Vida Card. Amanhã também, doutora Renata Monteiro, médica generalista, amanhã o dia todo na Clínica Vida Card. Daqui a pouco eu trago outras agendas para esse mês de maio. Então são várias especialidades, de acordo com a sua necessidade. São médicos de Santa Rosa e da região que vem atender na Clínica Vida Card. Para você que tem o cartão, o acesso muito fácil. Para quem não tem, pode agendar uma consulta com o especialista que você precisa, com preço diferenciado com a Bruna, ali na clínica, pertinho do hospital. WhatsApp de contato 99205-0410. 99205-0410. Intervalo, voltamos rapidinho, já, fique ligado que está chegando aí a previsão do tempo. Já vou trazer para você mais ofertas que você aproveita hoje no Super Segil. Supermercado Segil, ofertas válidas até esta quinta-feira, 14 de maio. Utilize seu aplicativo Clube do Gil e aproveite estas ofertas. Leite LV Piracanjuba, litro 4,59. Tirinhas de frango Aurora, 275 gramas, 5,99. Banana Caturro, quilo 2,39. Abacate, o quilo 2,99. Abobrinha, o quilo 4,49. Brócolis Vassolera, unidade 4,49. Mamão Formosa, o quilo 6,49. Bergamota Caí, o quilo 4,99. Café Nescafé, 185 gramas, sachê original, 16,49. Espaguete Nissin, 500 gramas, 5,98. Molho Fujine tradicional, sachê de 300 gramas, 1,39. Creme dental Colgate tripla ação, 90 gramas, 5,39. Galinha Bom Frango congelada, o quilo, 6,99. Nata Santa Clara tradicional, 300 gramas, 6,85. Pipoca York Premium, 400 gramas, 4,99. E lava-roupas Omo Pó, 800 gramas a caixa, 13,49. Supermercado Segil, tudo o que você quer no lugar que você gosta. Você está cansado de lutar? Sente um vulto atrás de você? Você gostaria de se livrar de tudo aquilo que te faz sofrer? Desprezo, angústia, insônia, tristeza, solidão, depressão? Por que você não é feliz? Enquanto todos seus familiares são, venha consultar comigo, professor astrólogo, terapeuta do amor. E as cartas do tarô vão revelar sua vida toda. É só ligar 55 99718 7084 e não sofras mais. E aí, amigo? Tá faltando energia na hora H? Cansado de falhar?

Bom dia para você, boa quinta-feira. Aqui a rádio que te acompanha na velocidade do som do veículo, no carro, em casa, no trabalho, na região, no interior, no bairro, na cidade. Vamos juntos! Já chegando por aqui na sequência, Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Tempo que permanece bom em toda a grande região. Super Segil no atendimento nos dois supermercados, oferta setor hortifruti. Vai se ligando, vai aproveitando. Banana caturra, o quilo, R$2,39. Abacate, o quilo, R$2,99. Abobrinha, o quilo, R$4,49. Brócolis Vassoler, a unidade, R$4,49. Mamão Formosa, o quilo, R$6,49. Vai aproveitando também bergamota, caí, o quilo, R$4,99, valendo ainda hoje. Mais ofertas Clube no Segil. Café Nescafé, 180 gramas. Sachê original, R$16,49. Espaguete Nissin, 500 gramas, R$5,98. Molho Fujini tradicional, sachê, 300 gramas, R$1,39. Creme dental Colgate 90 gramas, tripla ação por apenas R$ 5,39. E não esqueça que no Segil você também vai achar figurinhas e álbuns da Copa do Mundo. É no Segil, tudo que você quer, no lugar que você gosta. Mecânica da G7, onde você faz aquele reparo, deixa seu carro a pleno, lá com os especialistas da mecânica da G7. E a mecânica abre bem cedo para atender você. Pode deixar seu carro lá cedinho para revisão. Abre às 7h15 da manhã. Já vou passar aqui também o telefone de contato. E a loja completa multimarca em peças. A peça que você precisa na melhor condição ali com a equipe do Tarciso, em frente ao posto BR São Paulo. E se ligar aquela luz, apareceu uma luz no painel do carro, não sabe o que é, se é injeção, se é freio, o que quer que seja, leve lá para a G7, que eles fazem o diagnóstico completamente de graça para você. O contato no 997140777. Agora o tempo está bom, né? O tempo está bom, favorecendo o período de podas. Estamos no mês de maio. É importante aproveitar esse período para quem quer fazer a poda certa. Tem que comunicar pela lei. Vai podar, tem que comunicar lá a Secretaria do Meio Ambiente, em frente à Prefeitura, tem o protocolo, dá para fazer online. É só procurar o contato aí pela internet, fazer o protocolo para pedir autorização. E aí contrata uma empresa especializada, que vai fazer a poda bem certinho, que vai recolher, não vai deixar a sujeira ali na rua. Chame a turma do Silmar Antunes, já vou passar o celular para essa atenção. E o Silmar também faz cuidado de jardins, pomares, corte de grama profissional, cuidado aí com o quintal, com o jardim, com o pomar. Chame o Silmar Antunes e a sua equipe. O contato é 99967-0165. 99967-0165. Farmácia do Polaco também com a gente no atendimento, vai na melhor. A Michele participando aqui, trazendo as ofertas. É a farmácia focada em farmácia, no medicamento, pensando em sua saúde. A equipe mais bem preparada. Você leva o medicamento, o produto bem orientado, sabendo como usar para ter sempre aquele resultado positivo. Esse é o compromisso das farmácias do Polaco. E a grande novidade continua sendo ali a nova filial. Vai lá, duas farmácias com o mesmo nível de qualidade, focado no melhor atendimento. Você confia porque você conhece. O telefone WhatsApp da nova filial Polaco é 3361-1005. Polaco Farmácias, você confia porque você conhece. Aqui a informação não para, 9h05 da manhã. Bom dia para você. E agora, se ligue na previsão do tempo, direto da Climaterra Meteorologia e Agronomia, com o agrônomo e climatologista Ronaldo Coutinho. Uma informação exclusiva para você, com a parceria de Segil Armazenamento de Cereais, Cultivar Agronegócio e Posto BR São Paulo. 12 graus a temperatura, o tempo é bom em toda a região do Oeste Missões. O que temos para hoje, o que vem pela frente, o homem do tempo que mais acerta a previsão. Bem-vindo, bom dia, Ronaldo Coutinho. Bom dia. Tivemos frio de novo na faixa aí de 3, 6 graus de temperatura. À tarde passa um pouco dos 22, tempo bom com variação de nuvens. Amanhã um pouco mais quente, nada assim exagerado, mas fica um pouco mais quente, mais agradável, tempo bom também. No sábado dá uma esquentada, uns 24, 23, 24 graus, é o tipo pré-frontal. A frente até vai passar entre sábado ou domingo, mas com pouca coisa em termos de chuva, podendo até falhar e já cai a temperatura no domingo. E faz muito frio de segunda-feira para frente. Provavelmente teremos geada na segunda, acho pouco provável, mas na terça, quarta, quinta, pode ter geada e temperaturas aí perto de zero, até negativo nas baixadas. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Ao vivo, obrigado Coutinho, a previsão do tempo, sempre com a presença de Giro Armazenamento e Segil Armazenamento de Cereais. Ao lado do produtor no momento de receber o produto, prestando um serviço de qualidade no armazenamento. E Giro e Segil sempre junto com você, produtor, naquele dia importante de fazer a comercialização. Previsão também com a força do posto BR São Paulo. Toda aquela atenção lá da equipe do Gilberto Nareci, abastece qualidade, lubrifica qualidade, também pode fazer a calibragem do pneu, todo cuidado com o seu carro, a conveniência mais completa, com a bebida sempre no ponto. E quando fica mais quentinho assim no final da tarde, né? Agora no inverno, os decks estão lá para você curtir bons momentos também. Acho que vai esquentar um pouquinho no sábado, né? Depois vem frio novamente. Contato direto aqui, informação não para, a previsão também foi com a força de Cultivar Agronegócios em Giruá e Santo Cristo. Atenção, atenção, Barbearia Elite já vai se mudar nesse fim de semana, viu? Já vai antecipar. Já vou trazer daqui a pouquinho a informação, Barbearia Elite vai se mudar para novo endereço já nesse fim de semana e com promoção de preço. Fique ligado. Para você não perder então, vou fechar aqui o listão de ofertas Clube. E está valendo para você no Super Segil. Mais umas aqui para você se ligar então. Creme dental Colgate 90 gramas, ação por apenas, tripla ação por apenas R$ 5,39. Galinha Bom Frango congelada, o quilo R$ 6,99. Nata Santa Clara 300 gramas a tradicional R$ 6,85. Pipoca York Premium, 400 gramas, R$ 4,99. E lava-roupas, Omo em pó,